Tua voz chamando-me a ser, a levar a tua luz, como Samuel, eu quero obedecer. Teu chamado é forte, não posso esquecer. Caminho da vida, a tua voz se calou. O que é mais doce, Senhor? Ouvir e seguir, pois o obedecer é melhor que sacrificar. Teu plano é perfeito, nunca falhará. A tua palavra em mim viverá, e a cada passo eu te adorarei. Sei que a rebelião é como feitiçaria, e o porfiar como idolatria. Com arrependimento vem. Faz-me novo, Senhor, eu quero existir. Como Samuel, eu me prostro em adoração, reconhecendo, Senhor, a tua direção. Rasga o meu coração, transforma meu ser.